sentimento está aqui hoje, paixão. Bruno, diz, vem comigo assim, ó. Eu sei o que quero, o que desejo. Sentimento sincero, sei que vai dar certo. Eu e você, não vivo de ilusões. Meu coração não se engana. Eu te quero na cama, pra te encher de beijos. Tão grande é o meu desejo. Seu e eu sou dono do mundo. Um beijo, um beijo. Estou apaixonado, pior que vagabundo. Um beijo, um beijo. Um beijo seu e eu sou dono do mundo. Um beijo, um beijo. Estou apaixonado, largado, jogado feito um vagabundo. Os homens sem sentimento. Alô, Yasmini Costa! Eu sei o que quero. Ei, meu parceiro Leozinho! O que desejo. Opa, sentimento sincero. Sei que vai dar certo. Eu e você, não vivo de ilusões. Meu coração não se engana. Eu te quero na cama, pra te encher. Paixão. Gabrielzinho.